começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Diego Valadares. Mais uma vez, nós estamos chegando com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Estou muito feliz, porque a partir de agora, como sempre, nós estamos juntos e misturados. Muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio. A partir de agora, Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito? Eles, Munhoz e Mariano, Balada Louca. Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Repente mais, na noite passada, eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama, nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja, o som no talo só com moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina e o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso melhorar, que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Chega pra cá, Joneto e Frederico, Munhoz e Mariano. Assim, ó. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? Assim. O sol baixando, já passou do meio-dia. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina, meu celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso me orar, que pelo jeito a festa aqui não vai parar. O sol rachando já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina, meu celular no micro-ondas da cozinha. E o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso me orar, e pelo jeito a festa aqui não vai parar. Muito bem, ouvimos aí com Munhoz e Mariano, quase não sai, hein? Munhoz e Mariano, Balada Louca, novo sucesso da dupla, essa dupla que realmente o Brasil ama. Estouraram com o Camarão Amarelo e continua conquistando sucesso e mais fãs, né? Quero começar o programa de hoje também mandando um abraço, parabenizando o nosso querido amigo Maurício Fares, é o novo contratado da Central de Estúdio de Produção da Rádio Estúdio Brasil, para toda a rede, né? Parabéns, Maurício Fares, que é um ícone do rádio, né? Já tocou muito Diego Valadares, Rafael Silva, todos os artistas que fazem sucesso hoje, com certeza, passaram também pelas mãos do Maurício Fares na Rádio Nacional antiga, né? Que já comandou o Brasil com audiência. Parabéns, Maurício Fares, seja bem-vindo à nossa equipe aqui da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Da nossa central de produção. Maurício Fares é uma pessoa muito carismática, um ser humano muito querido por todos nós. Seja bem-vindo, Maurício Fares! Quero mandar um beijo para minha querida Luana Silva, É Maria Clara, elas são de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um abraço a todos os nossos amigos aí da Rádio Rondônia FM, que exibe o nosso programa em Ouro Preto do Oeste. Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, seu marido, suas filhas, né, e a sua comadre Rose, também ouvindo o nosso programa pela Rádio Arai FM. Um abraço meu amigo Elinaldo Oliveira, o DJ Carrapicho e de Vanderlei na Bahia, os amigos da Vanderlei FM, que exibe o nosso programa. Inclusive, na próxima sexta, dia 7, vai acontecer aí a festa do Toma no Fusca, né? A festa do Toma no Fusca, o premiado vai ganhar o Fusca cheio de bebida e vai beber pra caramba, só não pode ficar bêbado pra dirigir, viu? Parabéns, Elinaldo, DJ Carrapicho, brevemente, Diego Valadares, com um grande show aí em Vanderlei, na Bahia. Um abraço a vocês, viu? Vamos de música, quem canta bonito, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos internautas, acessando radioestudiobrasil.com.br, em qualquer canto do Brasil e do mundo, como diz meu amigo Rafael Silva. Que daqui a pouco, Rafael Silva no programa, batendo um papo, cantando, matando a saudade aí dos nossos ouvintes que gostam muito e curtem as músicas do Rafael Silva. Daqui a pouquinho, Rafael Silva no Mundo Sertanejo, viu? Fiquem ligados. Um beijo para minha querida Milena Silva, em Nova União, Cotriguaçu. Ela disse que não perde o programa. Um abraço a todos vocês, amigos aí da Rádio Raio de Luz FM, exibindo o Mundo Sertanejo. É, meu amigo Adilson Tavares, aí Adilson Tavares, sempre interagindo comigo no Facebook da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo, né? Um abraço, Adilson Tavares e todos da equipe da Rádio Piseiro Sertanejo, que exibe nosso programa com muito sucesso. Minha querida Maria, a Maria Aparecida, em São João do Paraíso, Minas Gerais, um beijo para você, sempre comigo lá no Facebook. Também a Silvana Vitorino, aí de São João do Paraíso, onde nós temos uma audiência maravilhosa, Mirlene Silva, todos vocês, amigos aí da Paraíso FM, exibindo o nosso programa, um abraço a todos, muito obrigado, viu? Meu amigo Manfrini Gehrig e sua mulher Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo, que ouve nosso programa pela Rádio Sim, a Jeanette Matos, audiência fantástica em Guarapari, todo o estado do Espírito Santo. O Ebert Souza está enviando também, sempre falando comigo no Facebook, um abraço a todos vocês, viu? No quadro Ao Som da Viola, Milionário José Rico canta um bonito, recordando Sonhei com Você. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês que estão ligados no nosso programa. Muito obrigado, viu? Quero mandar um beijo para Tamile Dias, a Flávia Pinheiro, todos vocês aí de Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Ocidental FM. Um abraço a todos vocês da Ocidental FM. Nosso programa faz sucesso todos os dias às 5 horas da tarde. Um abraço a todos vocês ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, viu? Nosso amigo Nonato, que é o diretor da emissora, sempre manda um abraço para ele, né? O Nonato Costa, a sua esposa Lúcia. Inclusive, nós estamos já organizando a ida do Diego Valadares aí para fazer um show muito bacana na festa da rádio, né? Diego Valadares aí com vocês em Porto Walter, no Acre. Com certeza vai ser um show muito bacana. E para contratar o meu show é fácil, é só ligar diretamente para a minha produção no 61-9973-0555. Quero mandar um abraço também para os amigos da Rádio Capivari FM de Abadiana e Goiás, próxima a Brasília, né? A Deise Cristina, meu amigo Bideca, o João, o José Antônio, todos vocês aí da Rádio Capivari FM de Abadiana e Goiás, uma rádio que tem muita audiência na cidade, ali no entorno de Abadiânia, né? Um abraço a todos vocês, todos os dias às 13 horas. Um abraço, meu amigo, o Juraci Pereira, cantor, a sua esposa Cida, que agora estão morando em Abadiânia, inclusive estão com uma loja de sapatos, a Paula Araújo, muito bem montada a loja, estrutura muito bacana aí em Abadiânia. Um abraço a vocês aí, viu? Um beijo no coração de todo mundo. E conforme anunciamos, agora vamos receber o meu amigo Rafael Silva no Mundo Sertanejo, mais uma vez. Ei, Rafael, tudo bem, maravilha, meu amigo? Vamos bater palma pra você aqui, ó. Ah, bater palma de cara. Seja bem-vindo, meu amigo. Há quanto tempo, né? Obrigado, meu amigo. Tava com saudade já de você, saudade de vir nesse programa maravilhoso seu, que cada dia que passa, mais sucesso. Graças e merecidamente. Você sabe que sem rasgação de seda, sou seu amigo, sou seu fã como cantor, como radialista. Obrigado. Como jornalista. Obrigado. Você tá igual o Bombril, hein, meu amigo? Tá mil utilidades. Mil e uma. Satisfação estar com você mais uma vez aqui. Ó, Rafael, a gente procura fazer de tudo um pouco e, claro, tem que fazer bem feito, né? Lógico. Tem que fazer bem feito, com simplicidade. Eu sou um cara muito feliz, graças a Deus, porque há 2 anos estou aqui na Central de Produção da Rádio Estúdio Brasil. Comandei por muito tempo Cantores do Brasil, no qual você Exato. Esteve comigo. Várias vezes. E nós estamos atingindo a marca dos 1000 programas Mundo Sertanejo. Estou muito feliz, graças a Deus, viu? Maravilha, você merece. E Rafael Silva, e aí, continua solteiro, sozinho, solteiro, como é que é? Você já tô viu? Sozinho, inclusive tem uma tô música solteiro. Que fala, solteiro sim, sozinho nunca, né? Tá certo, meu amigo. Essa música sua, Tô Sozinho, Tô Solteiro, eu toquei muito aqui no Mundo Sertanejo, ainda toco bastante, né? Obrigado. Em toda a programação aqui da nossa central de produção, e os ouvintes gostam muito. É a autoria sua mesma, Rafael? Essa música letra minha mesmo, minha e do Rômulo, né? Rômulo Christian. Nosso amigo Rômulo. Exatamente, é. Minha e do Rômulo Christian. É uma música pra cima, dançante. Uma música alegre, né? Uma música que tem uma letra bacana, uma música pra cima. Uh-huh. E hoje em dia tá todo mundo querendo ouvir músicas mais animadas. Né? Exatamente. Embora que a gente não pode deixar o romantismo, aquelas músicas que falam de amor, né? Que Exato, realmente mexe com o coração de quem tá apaixonado. É verdade. Mas no geral as pessoas querem ouvir músicas mais alegres, mais pra Exato. Cima. E conta a nossa história. Tô sozinho, tô solteiro. É verdade. Né? Vamos lá? Vamos lá. Ó. Canta, Rafael Silva do Mundo Sertanejo. Tô sozinho, tô solteiro. Aê, meus amigos, ela foi embora. Mas eu tô achando. Sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Ela saiu porta fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. anda sempre lotada, aumentando o hipócrita. Com paredão de som, tô comendo batom, tô saindo com as cops. Tô solteiro na cidade, não sinto saudade da minha patroa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal, tô dormindo só. Aê, ouvimos com Rafael Silva, tô sozinho, tô solteiro, pra cima, boa pra dançar, né, Rafael? Essa moda é boa demais, eu sou suspeito em falar, até porque é letra minha e do meu amigo Rômulo, mas realmente é uma música que todo mundo tem curtido pra caramba no show, então nem se fala, quando vai tocar tô sozinho, tô solteiro, a galera, como se diz, tira o pezinho do chão mesmo. É verdade, bota a poeira pra subir. Com certeza, Rafael, a nossa querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso, não perde o nosso programa, tá curtindo. Maravilha, um beijo pra ela. A Ellen Amaral, a Patrícia Maera, a Márcia Farias, tantos e tantos ouvintes nós temos em Santa Luzia do Paruá, ouvindo o Mundo Sertanejo, e elas são suas fãs também. Manda um beijo pra elas aí, um beijo, viu? Pra elas aí, com certeza, um beijo no coração. A nossa querida Marília... É, Xavier, em Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais, também ouvindo pela Arai FM. Ô, terra boa, Minas Gerais. Minas Gerais. Muito mulher bonita, né? Com certeza. E claro, a sua fã, sua amiga Vânia Rocha, em Pouso Alegre, né? Os amigos da 90.9. Vânia Rocha, os amigos aí da 90.9. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Muito bem. Rafael Silva. E a Vânia Rocha já me confidenciou pelo Facebook que é sua fã, gosta muito da sua música Manchete Nacional, que a gente toca muito no programa. Canta ao vivo aí pra ela, para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Lógico, em nome Manchete da Nacional Rocha, ao vivo. Em nome da Vânia Rocha, eu dedico essa música a todos os apaixonados do Brasil. Todos os meus amigos, todos os meus fãs. Enfim, pra quem tá apaixonado, segura essa aí, ó. Boa! Fala pra mim o que aconteceu. O que te fez mudar assim? Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. Nosso amor é alto astral. E o amor assim ninguém esquece. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. É muita paixão, hein? É muita paixão. Olá! Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Manchete Nacional. É letra sua, né? Letra e caligrafia, graças a Deus. Essa música é uma das referências aí do trabalho do Rafael Silva. Inclusive, tive no Ratinho agora, uns 4 meses atrás. Foi maravilhoso. Eu me lembro muito bem, assisti você no Ratinho. O auditório do Ratinho, inclusive, cantou essa música. Cantou com você. Silva. Programa do Ratinho, 12/12/2012. Exatamente. No dia que você esteve no Ratinho, me lembro muito bem. É a data que foi sucesso, né, Rafael? O programa do Ratinho, realmente, audiência fantástica no SBT, Brasil foi inteiro. Muito bom. Né? Você sabe que o Ratinho é segundo lugar no Ibope. É verdade. Só perto para novela da Rede Globo. O Ratinho realmente é um fenômeno de audiência. É verdade. E para minha felicidade, eu tive a oportunidade de ir lá no programa dele. Foi maravilhoso. Então, parabéns, tá, meu amigo? Obrigado. Olha, a nossa querida Fanny Salles, a sua mamãe, Dona Nilza, o seu pai, seu Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais, estão ligados no maravilha. Nosso programa. Com certeza já se tornaram seus fãs, viu? Um abraço aí para Minas Gerais. E Fanny Salles, um beijo para você, sempre falando comigo lá no Facebook. Um beijo para você, viu? Rafael Silva canta Espelho Quebrado, modão do Adelson Moura aí que você gravou e já é sucesso, né? Sempre que eu vou cantar essa música, sempre que eu vou mostrar essa música em rádio, em televisão, eu faço questão de dizer que essa música é de um grande amigo,

Um abraço para o Adir Pinto, nosso amigo, que é lá de Santa Rita, do Novo Destino, exato, da Rádio Cidade FM, que exibe o nosso programa e é muito ouvido ali em Goianésia e toda a região, né? Com certeza, um abraço aí para o nosso amigo Adir Pinto. Em nome do Adir Pinto aí, um abraço a todos os locutores da minha querida Goianésia. Isso. Lá para as bandas de Goiás, essa vamos moda essa. A gente toca aqui, o povo gosta, viu? É outra que é do Rafael Silva também. Canta, Rafael vamos Silva, essa. No Mundo Sertanejo. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Aê, meus amigos, eu já sofri demais por essa bandida. Mas agora eu vou lá pro meu Goiás beber cachaça, menino. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Essa moda é boa demais, boa pra dançar também, né, Rafael? Boa demais essa moda, não é porque é minha não, é realmente essa música é uma maravilhosa. A gente toca muito e os ouvintes gostam, lá para as bandas iguais. Rafael Silva, você tem uma estrutura muito boa de shows, seu show realmente é muito, muito alegre, um show pra cima, é uma estrutura bacana, uma banda maravilhosa, já tive o prazer de participar com você de alguns shows. Obrigado, um ônibus bonito que transporta você com a sua banda. Como que os nossos contratantes devem fazer? Quais são os contatos telefônicos, redes sociais? Esbagai aí para os nossos, ouvintes, nossos contratantes, levar teu show para as cidades do Brasil inteiro. Aliás, essa aí é a melhor parte da entrevista. Essa parte é boa, né? Então, o telefone do Rafael Silva é 61, né, de Brasília? Sim. 8102-1860. 8102-1860. E esse é TIM. Sim, TIM. E tem também o Vivo, que é o 9957-3888 9957-3888. Nesse telefone aí você vai ligar e vai levar o Rafael Silva para qualquer lugar do planeta. É verdade. Nas redes sociais também, Facebook, Orkut, Facebook, o site, Orkut, né? Site, tá tudo lá. Palco MP3, suas músicas, YouTube, tem, né, Rafael? As músicas minhas, a maioria estão aí no palco MP3. Essa música Não Quero Mais, eu me lembro que fez muito sucesso na tua voz. A sua autoria, inclusive, também, né? Exato. Há uns 3 anos atrás, né, Rafael? 3, 4 anos atrás. Na verdade, essa música tocou muito, acho que em 2009. 2009. É. Foi mais ou menos na época do Cabra Danado, que o Cabra Danado estourou o Brasil inteiro. Foi as duas que estouraram. Vamos ouvir? Vamos nessa. Não quero mais, canta Rafael Silva. Simbora. Não quero mais, nós dois não tem nada a ver. Você não nasceu pra mim, não fui feito pra você. Duas metades trocadas, dois amores divididos. Só eu que tenho defeito, você sempre tem direito. Não quero mais amor, bandido. Ai, ai, ai, ai, viver assim sozinho é melhor. Deu valor, brincou com meu sentimento, jogou fora o meu amor. Mas sei que um dia vai chorar, implorando meu perdão. Vai passar o que passei, vai chorar o que chorei, vai abraçar a solidão. Ai, ai, ai, ai, viver assim sozinho é melhor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo. Hoje, Rafael Silva cantando, os ouvintes gostam. Rafael Silva, um cantor, um artista completo, cantor, compositor, amigo dos amigos, um ser humano muito especial e merece estar na sua cidade fazendo a sua festa para as prefeituras, nos clubes, casas noturnas. Rafael Silva, mais uma vez aí, seus contatos para shows para os nossos contratantes, realmente, quem não anotou seus contatos, anotar agora e levar o teu show para a sua cidade, né? Antes de passar o telefone novamente, agradecer suas palavras, faço das suas palavras as minhas, a recíproca é verdadeira. Obrigado, meu carinho. E o telefone de contato, mais uma vez, aí é o 61. 61. Brasília, né? 8102-1860. Esse telefone é da TIM. Da TIM. E tem também o Vivo, que é 9957-3888. Fácil demais. Fácil demais. 9957-3888. 9957-3888. 3888. Eita, não. Rafael, obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui no nosso programa, participar com a gente do Mundo Sertanejo. Os ouvintes com certeza estão adorando, viu? Meu amigo, eu que agradeço muito a você, que Deus abençoe muito você, te dando sempre paz, saúde, tudo de bom, para que você possa realmente cada dia conquistar mais espaço, que você é merecedor disso. Amém. Grande abraço a você, ao nosso querido amigo Edelson Moura, ao Cleito Aguiar, Maurício Fares, que agora está com a gente, Márcia Ferreira, enfim, todos os amigos aqui da Rádio Estúdio, saiba que é sempre um privilégio para mim estar no seu programa. Obrigado de coração. Deus te abençoe, meu amigo. E um abraço a todos os ouvintes também. Claro, os ouvintes, com certeza. São milhões, milhões, viu? Com certeza. Um abraço, irmão. Sucesso. Deus te abençoe mais e mais. Israel e Rodolfo cantam o novo sucesso, Coração. Só eu sei tudo que vem suportando, eu sei tudo que vem me aguentando, mas se me ajudar a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor, eu também sou o culpado, mas se me ajudar a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? João Bosco e Vinícius, Final de Semana. Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Toda a vida e mais um final de semana. Ah, oh,